Ó Espírito Santo, opera na vida da tua igreja, produzindo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Nos dê mansidão, Senhor, e domínio próprio. Aleluia. Glória a Jesus. Em mim o operar.